As músicas que no passado fizeram sucesso, hoje são pura recordações aqui. Que saudade. Vejo em ti a paz que eu perdi. Oh, olha-me pra mim poder sorrir. Sei que só com teus carinhos posso esquecer o que sofri. E rebelde. Quadra prefeita. Olha, rebelde. Negando bagaço já com a gente, hein, negão. Descobri que tu nasceu pra mim. Amigo chefe Gleidson já aqui com a gente. Eu quero ver e ouvir. Tá por aqui na quadra, já aqui com a gente. Valeu, Rose do Pop. Bora, Rose, lá da Terra Firme, tá aqui. Falando em Terra Firme, as meninas da Terra Firme já por ali também. Empresária Amélia, Ana Maria, a Luiz Limpeza aqui por trás. Meu parceiro Falcão e a Cris, a mulher da pólvora. Não me faças mais sofrer. Só vivo. Bora, negão. Pra te querer. O parceiro Canarinho, olha, Canarinho, amanhã tem palácio, viu? Não te esqueças mais de mim. Vem, minha Nathalie. Artuzinho, fala Artuzinho. É saudade. Só na qualidade. Para Guamá. Menina que um dia conheci, criança, me aparece assim de repente. Olha quem chegou, meu parceiro Bill da Nike, o japonês do amor. Direto do Ipanema de Odeio. Menina, como pude te amar agora? Meu parceiro DJ Pingo, o garotinho da saudade. O amigo de tio da ponta e o Alex, lá da UPA. Alô Vinícius, tá aqui. Te carreguei no colo, menina. Cantei pra te dormir. Lembro a mim. Bora, Ganarê. Uma feia, tão acanhada de pé no chão. Hoje maliciosa, guarda um segredo em seu coração. Menina, que muitas vezes fiz chorar, achando graça quando ela dizia: quando crescer, vou casar com você. É que eu tô leitão gostoso, hein? Menina, porque fui te encontrar. Só o papai Aloysio, bem. Te carreguei no colo, menina. Cantei pra te dormir. Te carreguei no colo, menina. Cantei pra te dormir. Bora, prefeita! Lembra a menina feia, tão acanhada de pé no chão. 0800 hoje, da quadra prefeita. Guarda um segredo. Só pouco brita belo. Aí, negão. Olha a loura aí. Menina, que muitas vezes fiz chorar. Seu amigo Dedeco, só na manha, Dedeco. Ela dizia: Naldo Júnior. Quando crescer, vou casar. Som da época. Menina, porque fui te encontrar. E aí, Falcão? Agora, te carreguei no colo, menina. É isso aí. Cantei pra te dormir. Água. Te carreguei no colo. É saudade. Cantei pra te dormir. só pra gravar o CD aqui da quadra hoje. Verão, verão. Quando eu ficar quieto no meu canto, seu moço, deixar pra lá. Ai, que saudade! E se eu não puder conter meu pranto, não tente me consolar. É que às vezes vem uma saudade, me invade, vai sufocar. São lembranças da minha cidade, felicidade eu deixei lá. Duro foi sair daquela casa e na estrada sobreviver. Duro foi deixar Maria Rosa toda manhosa sem ter... Te pega na curva, Amélia. Saudade na prefeita, de bichão já por aqui. Olha o Wellington original, é. É o Dilon, tá aí o Dilon. Alô, Dilon! Eu cheguei nesta cidade. Olha o neguinho do Tenoné com a gente. Ele é madame aí, tá por aqui com o Michel. Obrigado, neguinho. Pra ficar. Só que não contava com a saudade. Eu juro que vou voltar. Duro foi sair daquela casa e na estrada sobreviver. Foi deixar Maria Rosa. Pega no bagaço com a gente, negão. Toda manhosa. Ei! Sem entender. Perfeito. Foi sair uma ventania. Que é a melhor. Cheia de paixão. Tarde de verão. Chovia. Acho que Pernambuco, olha. Entrou pelos meus olhos, sutil e tão fugaz. Amélia, vai, Ana Maria. Fera fugitiva numa tentativa de paz. Porto de Galinhas, bacana. Relaxou meus nervos, sentimento alado. Senti minar na pele o transpirar de leve pecado. Revirei teus poros, relâmpago e viril, rajada de vento em beijos turbulentos, seduziu. Navegar teus sonhos, regar teus sentimentos, orvalho de amor, flor de pensamento. Nuvem passageira, inverno de paixão, amor de primavera em chuvas de verão. Navegar teus sonhos, regar teus sentimentos, orvalho de amor. Passageira, inverno de paixão. DJ Pingo com a gente, bora Pingo! Olha o Wellington original aí. Machine Joá. Cadê o Dilon? Fala de Lota, esperando o Pix. Super DJ Michel, esse é o nome da emoção, da saudade. Bora dançar! Que culpa tenho eu de ser tão triste assim, sem ninguém? Ah, que saudade! O tempo já passou, a chuva terminou. E nosso amor. Alô, Naldo. Cadê o gordo? Não veio hoje, não. Tudo pode acontecer a partir de hoje em diante. Seu amor não vou querer. Mangueira, 0800. Alô, Serginho. Se foi você quem vou pra acabar. Pega no bagaço com a gente. Foi um grande amor, mas foram tantas brigas. Alô, Dilon, vem te embora, Dilon. Tantos desencontros em nossas vidas, nossa liberdade interrompida. Nem eu nem você nos deixávamos sós. Tudo que eu queria era você. Abraço, amigo Muco, lá do Panelão. Tá aqui com a gente, bora, Muco. Com você eu fui sempre tão amigo. Você deu pra mim o melhor do amor. Tudo que um homem sempre desejou. O amor ficou somente a lembrança. Olha, amigo Pedrão, sargento da Marinha. Tá se encontrando aqui na quadra prefeita com a gente, valeu. Uma esperança. Vai der. De te ver voltar novamente a meus braços. E me fazer feliz, assim como eu te faço. Foi um grande amor, mas foram tantas brigas. Tantos desencontros em nossas vidas, nossa liberdade interrompida. Fala, neguinho, tá com a gente, neguinho. Nem eu nem você nos deixávamos sós. Tudo que eu queria era você comigo. Com você eu fui. De São Paulo, chega mais. Tão amigo. Você deu pra. Fala de porco. O melhor do amor. Amiga nega Lúcia, o papaizinho tá na mesa aí, ó. Sempre desse. Bora, canarinho! Chave Gleides com a gente. O amor. Lembro com muita saudade aquele bailinho

gente chega junto aqui na quadra, prefeito. Vamos lá. Passo a noite tão só. Sem você fico na pior. Quanta saudade. Mais outra noite tão só. Pra que sair por aí? Já nem sei me divertir. Quanta saudade. Mais outra noite tão só. Lembro de você. Essa do DJ Poca pra Amélia apertada. A falta que me faz esse louco amor. E nada mais me anima. Paixão ainda te quero. Ainda te malas e cunhas. Pra que sair por aí? Já nem sei me divertir. Quanta saudade. Mais outra noite com só. Então eu quis ficar onde tudo terminou. Eu quis recomeçar. Era momento pra distância. Eu quis me aproximar. Não havia mais conselho. Meu parceiro DJ Pingo. Sonhei sexta, sábado e domingo, Michel. E nem valeu, Pingo. Te abracei fazendo agrado. E era desamor. Vivi demais a sua vida. E a minha vida então passou. Olha a empresária Lauri e o Anderson Melo aqui com a gente. Alô, Anderson Melo. Bora, Bilda Nike. Cadê o japonês? Valeu, Rojo do Pop! Valeu, Gredson! Então chorei. Quis construir um paraíso no alicerce, pude ver. Construí o nosso fim. Hoje são tantas as razões pra não ficar aqui. Porém, há outras que me prendem, não me deixam ir. Preciso rabiscar meu tempo pra me decidir. Se devo não ficar aqui. Preciso ir atrás de mim. Eu me dediquei demais no amor. No amor que eu vi nascer. Olha quem tá comigo aqui, meu parceiro. Disse que grande Dilon, presidente do mototáxi do Jurunas. Alô, Dilon, olha a vinheta aí, Dilon. Dilon, presidente da Associação dos Mototaxistas do Jurunas. Olha o Pix. E assim sonhei demais. Bora, Pigo! Mas tão breve. Olha, Pigo, até amanhã, baby. Tão breve você vem dizer que gosta. Gosta de um outro alguém e não olha, não olha pros meus ideais e a sorte que me deu. Sou tão simples e tão simples é a solução. Não é masoquismo hoje gostar da solidão. Sou tão simples. E tão simples é a solução. Não é masoquismo hoje gostar da solidão. Bora, Maré! Cadê o Paulo Neto? Já foi, já? Teu amor, parece que a lua chorou. Ana Maria, lá do Pito de Lanche. Um alegre no coração. São mais estrelas que céu, palavras mais doces que mel. Esquecem-se todos os versos que falam recordar. Enlouquecidos amantes também sou assim. As pedras mais duras são flores pra mim. Amores perfeitos pra gente colher. Esse bolero sincero no meu coração talvez seja só uma grande ilusão. Mas quero dançar agarrada em você. E a vida virou paixão. Nem é preciso sonhar, porque é bom como está. Como quem sai pro mar e não pensa em voltar. Você é a razão dessa minha loucura. Deixo. Abraço, Pedrão, Pedrão. Mas é te amar, porque sei que pra mim esse amor não tem fim. Meu coração acabou-se a procura. E a vida virou paixão. Pegando o bagaço com a gente. Tengo un corazón mutilado de esperanza y de razón. Toma, chea. Tengo un corazón que madruga donde quiera. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. Tuzinho, Bartuzinho. Se desnuda de impaciencia ante tu voz. Ela te quer, Tuzinho. Pobre corazón que no atrapa su cordura. Oi. Quisiera ser un pez para tocar mi nariz en tu pecera. Y hacer burbujas de amor por donde quiera. Oh, oh, oh. Pasar la noche en vela, mojado en ti. Un pez para bordar de corales tu cintura. Y hacer siluetas de amor bajo la luna. Oh, oh, oh. Saciar esta locura, mojado en ti. Bora de louco! Ganho o coração, olha a bermuda. Com um ancla imprescindível de ilusão. Oi? Sueña, coração, não te nubles de amargura. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, este coração. Se desnuda de impaciencia ante tu voz. Pobre corazón que no atrapa su cordura. Quisiera ser un pez para tocar mi nariz en tu pecera y hacer burro. Estamos aqui, o grande presidente dos mototaxistas dos Jurunes, meu parceirão Dilon. Sempre quando pode dar com o Michel, dando aquele apoio legal. Bora, Dilon, olha a vinheta aí, meu irmão. Dilon, presidente da Associação dos Mototaxistas do Jurunas. Saciar esta loucura, mojado em ti. Uma noite para hundirnos hasta el fin. Cara a cara, beso a beso e vivir. Venga no bagaço! Por siempre mojado en ti. Segura! O teu olhar me falava daquele instante de sono. Olha o papai e a mamãe da merda. Beijo de amor tão gostoso. Bora, Bilda, like! Diretão! E o nosso sol despertava. E o coração seduzia. Anderson Melo, Fat Show. Chão que eu guardava. Ele é mulher, ó. Só pra você. Empresária, né? E a solidão foi embora. Empresária Lauri. Brilhou no céu nesta hora. e essa paixão infinita grita. O que é que tu quer? Eu te quero. Sabendo que a Friboi tá viajando. Sempre pra mim. A ladrão. Eu te quero. Eu te quero sempre pra mim. Até o fim. Teu olhar me falava naquele instante de sonho, beijo de amor tão gostoso de uma mulher. E o nosso sol despertava e o coração seduzia. É esse hoje a melhor? Toda a paixão que eu guardava. Qual dos dois? Pra você. Bem. E a solidão foi embora, brilhou no céu nesta hora, e essa paixão infinita grita. Lá vai. Eu te quero sempre pra mim, até o fim. Eu te quero sempre pra mim. Até o fim. Eu te quero. Eu te quero. Brotam raios quando luas num sorriso cativante, encurtando mais distante, despindo a ninfa mais nua, tomando fera por fera. Anderson Man. No entanto és tão bela, égua, quanto fera criatura. Tens garras de carcará, corpo de fruta madura. Fala gente, mais tarde, Benevides, Ilha Bela e Palácio. Escolhe aí, Bill da Nike. És todo mal na semente, que desejo em mim brotar. Ei! És a sede mais ardente que se fez um jardim no meu deserto. Super. Se estou errado, certo, sabe, sou eu mais ninguém nesse mundo dos incertos. És o mal. Se estou errado ou certo, sabe, sou eu mais ninguém. Falcão Sideral. Falcão Sideral. Falcão Sideral. Falcão Sideral. Meu amor. Falcão Sideral. Falcão Sideral. No entanto, és tão bela quanto fera criatura. Tens garras de carcará. Chegando na nossa reta final. Aqui, a quadra da prefeita, Serginho. Olhos de serpente. As músicas que no passado fizeram sucesso. És todo mal na semente. Que desejo em mim brotar. És a sede mais ardente que se fez um jardim no meu deserto. Se estou errado, você sabe, sou eu mais no meu. Amélia, tu perdeu o aniversário da mais um. Te convidaram, né? Teu olhar, ah, esse teu olhar

que é que eu devo fazer com o que sobrou da minha vida? O que é que eu devo fazer com os cacos do meu coração? Pois você o pegou, curtiu, zombou, depois... Grande Falcão, hoje perdido no Guamá. E ainda espalhou os pedaços no chão. Que é... Valeu, Dilon, valeu, Wellington. Com o que sobrou. Valeu, meu parceiro, Luiz Nipeza, Ana Maria, Amélia. Obrigado, negão. Obrigado a todos vocês aí, valeu, gente. Aqui fica a minha saideira, a minha última de hoje. Devo amar outra vez, vou dar um tempo e esperar pra colar, pra curar esse meu coração.